1911 fly now. Remedy position Romeo Echo Mike India Golf and clear flight level 360 final. Roger, now direct to remedy position. Try to clear 360. Affirmative and contact the receipt frequency 128 is now the copy 126 is now 0. Regina 1911. Regina 1911. 128 is correct. 128 is correct. 126 is correct. Affirmative. estão bem perdidos aí, negócio de bagagem. Agora com tudo fechado, acaba mais uma mala. Então nós vamos ter que aguardar essa bagagem chegar para fazer o teste, ok? Ok, sim. Boa noite, no 1, táxi autoridade via Patins, e quando tiver a chamação, está justo na 0 no 8. Boa noite, não autorizado em Abrinco, 1120079. Aqui é Paulo Gol, 1819. Gol 9038, táxi localizado em frente, segunda direita, via táxi da Índia, ponto de ferro chama pronto, ajuste no 08. Continua 032, tem minha antena agora. Vamos 038, contato na base do colégio Cidadia, Arboruno, para o nível de voo 360. Entendendo você, 360, pode voar Arbor? Contém na via, número 3 na saída. Sim, chegou em 9038, livre de vinho, reporte a pergunta. Tá, só curva da direita já, a rua de asa, o papel de asa. Sim, eu vou em asa. Cruze o nível de voo 160, chame de CIF, frequência 128.8, até 92.0, entrega restrição do nível 320. Chama agora Recife 1288, alternando no 260, Recife nível 320, voo 1811. Três, três, nove, cinco, White Copper, estou aguardando a utilização de Santo Recife. Prepare a sair do São Bruno, transição morte. Já estamos prontos. Responde 5165, minuto 340. 5340, estava custando 9, você tem que pegar o tonamento. Ok, gente, que o atendimento com a pegada foi justo. Quase. Através de meia dúzia, voo no 61. Então, 3399 autorizado no 9, chame para o táxi. Para o táxi, seja o 9. Será o número 2 do ponto de espera, o que é até agora, 2 a 100, está finalizando aí no setor do 1 a 4. Está pronto, tá? Ali da cola. Tá, 3601. Vento no 20 graus, 05 mais. Linha e da cola, são 3601. Boa noite, Zona 229, tem informação, hotel. 7129, autorizado São Paulo, com ganhos nível 3601. VP Zuluma 0, por base, por Zuluma meio, conforme rota. Da cola da piscina 0, após a decolagem curva direita. Prefeito saída São Zuluma, e da Mótiva. Achando o código 5163, controle 1208. Voando 360 para São Paulo Comunha, decolando 0, com curva direita, na saída São Zuluma, Lê da Mótiva, via Zulu 10, por base, após o meio, conforme rota. Aciona 5163, controle 208, para o ponto 4. Qual é a tia próxima que vai ficar mais com o 229? O nono leão, Sancara, para a opção 9A. Fazer uma loja da voz, se eles adonarem manter. Fazer uma loja de manter, não tem caro, o nono leão. Thank you. Romeu, decolador 0700, chama o controle 1208. Controle 208, voo 1161. Controle Salvador, bom dia, voo 1161, passo da 1700, felicitação, voo. Golo 1161, contato radar da decolagem, sobrevia São Bruno para o 2860. Sobrevia São Bruno para o 360, voo 1161. Gênesis, o rebote? Negativo. Alfa, 6 braço, no parte 3, Gênesis, o rebote? 3399, decolada 05, chama o controle Salvador em 120, destino a 8. 08 Salvador, tá 3399. Sobre boa, tá 3399. 3399, contato radar do colégio Estudavia, Fernando, para o início de voo 340. Fernando 340, só possível morte, até 3399. 3399, após 2 metros, está autorizado em luta. Uno, 161, chame em Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8. Bom, 161, entendeu, Recife, 12835, secundária 12385. Secundária 123, decimal 80. Secundária 2380, obrigado, 8, bom, 161. quanto cópia? Cervar do Galeão, nível 360, via pelo 44, seguro conforme, nível corrigido. Traz para o 562, decolada 1-0, faz a decolagem curva direita, perfil de saída São Bruno, via da Dóquio, e controle 1-0-8. Até a posição 3, autorizado. Azul Alfa, que foi grave, me escuta. Ok, tá autorizado no pode 3, sem perder. Cena mais 079, autorizado do push, sem táxi. Sim, push, chamar o táxi, né, 079. Para o táxi, Cessna M079, POB de 109, com 4 horas e 40, alterna com 5. Ocean M079, táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1017.